Portal do Arrocha. Eu jurei não bater na sua porta. E olha eu batendo e quebrando outra promessa. Eu tentei não tocar mais no seu nome. E olha eu aqui quebrando outra promessa. Você é um problema que eu quero ter, mesmo sabendo que eu não consigo resolver. Eu prometo que não vou te amar. O que essa promessa for fazer questão de quebrar? Sabe o que você tem? Tem sorte que você vem, já vem. Você é a corda bamba que eu aprendi a cantar. Sabe o que você tem? Tem sorte que você vem, já vem. Só me deixa ir, porque sabe que eu vou voltar. TBT do as meias, dividindo mesmo edredom. No meu guarda-roupa tem sua gaveta. No meu banheiro já tem maquiagem e batom. Adoro quando você me abraça assustada. Eu sou seu herói matador de baratas. E depois de tudo a gente dá risada. Você já tem a cópia da minha chave. O que eu tô pensando, acho que você sabe. Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir seu bom dia, um café croissant, duas fotos da gente correndo no quintal, com altos e baixos de todo casal. Eu quero um nosso vídeo